horas de autonomia, alterna Natal, Oxa, né, 6310. Oxa, né, 6310, autorizado táxi até o ponto de estrada da pista 10. Livre táxi ao ponto de estrada da 10, Oxa, né, 6310. Bom, 1064 autorizado decolagem, pista 10, vento 1010 graus, 06 nós. Oceané 6224, após a passagem do Airbus 320, da mesma companhia, sua retaguarda autorizado, inicial push, chamando para táxi. Chega o modo Airbus de entrar, retaguarda vai pushback 324. Autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Autorizado alinhar e manter na 10, Oxa 663, 10. Bom, 074, decola 231, lançando controle 119.8. Obrigado, Otrava. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 9074. 074, Suba 360, saída Arbor. Arbor 360, Gol 074. Neme 1390 autorizado decolagem, pista 10, vento 320 graus, 052. Livre decolagem na 10, Oxa 663, 10. 5972 para pushback e acionamento. Rio 5972, autorizado pushback e acionamento, chama pronto para táxi. Autorizado, chamada pronto para táxi, Rio 5972. O CNM é 3110, decolado 233, chama o controle 119.8. Controle 119.8, o CNM é 3110, boa noite. Boa. O CNM é 224 para o táxi, com POB de 105, nossa autonomia 2 horas e 30, alterna este aeroporto. O CNM é 224, autorizado, alinha e mantém cabeceira 110. Destaque, alinha e mantém na 110, 6224. 3305, chame Recife 12545, alterne 12685. 224 autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 05 nós. CNM 6224, decola 237, chama o controle 119, decimal 8. 119.8, 6224, obrigado. Uno 074, chame em Recife, 1260, alterne 1288. 260, 1288. Controle de Salvador, CNM 6224, decolando 64. 4. Boa noite, Cuba 190, saída PUC. Subindo 190, saída PUC, é o Xenem 6224. Controle, boa noite, 576, informação alfa. 97516, boa noite, identifique e desça para o 050 na chegada Mário. 050, boa na Mário, Itaca, presente. Afirmativo, voe para onde está? De autonomia, estamos alternando Campinas. 972, autorizado a táxi via Índia, reporta um ponto de espera, pista 10. Autorizado via Índia, reporta ponto de espera 10, Rio 5972. Salvador departure, Ocean Air 6310 request. Go ahead. Request fly direct, Romeo Fox 011. Fox 011 or 18? 011 if possible or 018. Negative. Air 6310, fly direct to Romeo Fox 018. Roger. Flying direct to Romeo Fox 018, Ocean Air 6310. Thank you. No mission. Contact now at 6125, small 45, enable 126, small 85. Taking the center on 12545, alter dating 12685, Ocean Air 6310. 110-049. Autorizado a linha de decolar, gente, Rio 5972. 7 km em referência. 5972, já falado, 244, chama o controle 119 do último 8. 198, grato, muito boa noite. Boa noite, Rio. Controle web 5766. Prossiga. Tem referência, pode prosseguir 2000 direto? Após ETAP, desça para 2000 pés, o ajuste 10 no 5, reporte estabilizado. Após ETAP, 2000 pés, reporte estabilizado 5766. Controle, muito boa noite. É o Rio 5972, decolou, está na subida da El. Boa noite, 5972. Contato radar, suba 320, voe direto Eudes. Direto Eudes, Rio 5972, muito obrigado. N624, chame Recife 12545, alterne 12685. 2545, alterne 12685, chame 6224, obrigado. Boa noite. Total 9908, informação é Alfa, guarde golpe. Total 9908, pontuário Copan. Total 9908, autorizado Guarulhos, nível de voo 320. Pista 110, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119 decimal 8, transponder 5426. Total 9908, oferecerá Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Elefa, Eco Lima, Eco Fox, Alfa. Total 9908, chama o ponto para pushback acionamento. Boa noite, é Portugal, virou sugiro ao 741. Portugal 020, clear de Lisboa, via Upper Zulu 10, NDB, November Tango Lima, NDB, then Upper November 873, Intel flight plane in route. Runway 10, turning left after departure, Puka departure, depart transition, flight level 370, control 119 decimal 80, squawk 5431. Portugal 020, clear to Lisboa, vai a Porto 10, November Tango Lima, MTB, é por November 87, Intel, flight from good. Departure Runway 10, left turn, Puka departure, depart transition, flight level 370, departure 1198, squawk 5431, Portugal 020. Portugal 020, connection, November Tango Lima, VOR. On departure, clear to Lisboa, Portugal 10, November Tango Lima, VOR, Portugal 020. Portugal 020, contact for startup. Wilco, Portugal 020. Total 9908, informe gate. Total 9908, autorizado pushback, estamos prontos para táxi. Rio 5972, chame Recife 125, Recife 1, alterne 133, 251. 251, 33? 25. Obrigado, boa noite. Localizador do JP, chame Torre 118, decimal 612, vai ficar de 7 mil euros. Boa noite. Salvador, boa noite, 57, 9, final 90, ainda 35. 9571-6, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 042. Depois não, 10. De Salvador, boa noite, OS 509, cruzando nível 200, restrito 150, informação Alfa. Boa noite, 5809, identifique, desça para o nível 050, na chegada a mar e ajuste 10 no 5, foi proditado. Ok, 050, vou estar aqui, 509, chegada a mar. Webjet 57, alô 6, no solo 54, livre à direita, autorizado a ingressar na Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06. Ok, então à direita, Alfa, Kilo, pátio 06. Noite 3600, identifique, desça para o nível 050, chegada Mari, foi sua de tapa. Mari 050, estado, obrigado, 3600. Objeto 5809, desça para 2000 pés, ajuste no 05, autoridade LS, reporte estabilizado. 2000 pés, autoridade LS, vai reportar estabilizado, 5809. 1500.